pronto, quando estiver no zero. Lima tem cabeceira no zero, Xaner 6312. Lima 6312. Decolou 36, chame controle em 1 no 9 decimal 35, bom dia. 1935, 3859, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3859, na Arbor, cruzamento, vendo perto. 3859, contato radar, acima para o nível 360 na saída Arbor. 360 na Arbor, 3859. 5221, no chame Recife no 267 e alterno no 260. Recife 1267 ou 260, o trip 5221. O Xaner 6312 tem decolagem autorizada no 0, 110 graus com 89. Alicial 6312. Se tiver condições, autorizado da Elefa. Está presente, autorizado da Elefa, 3859. Estabilizado, até 3296. Está 3896, Duna, completa aproximação, chame a terreno no 895. 895. 895? Afirmativo. 3896, ó. 9, controle 1, 19.35, bom dia. 19.35, obrigado, TJ. TJ. Oi, Salvador, tá 3, foi 3.6. Tá 3.8.9.6, bom dia, sente do tráfego, informe visual com a cabeceira, 1.30 graus, 1.09, tá 3.8.9.6. É 130 com 10, Rufine? Não entendi, senhor. Vento, qual que é o vento? Vento 130 com 10 nós, uma dezena. Obrigado, camarada. O senhor está na pista, tá 3. Tudo quando no ideal de descida, altímetro em Salvador no 07, reporte passando 2000 pés. O Alfa Juliette copiou o controle. Papa Romeu, Zulu, Alfa Juliette. Desça para altitude de tráfego, ajuste em Salvador no 07, reporte passando 2000 pés ou visual com localidade. Tá 3859, solicita desvio à direita para 290. Autorizado, desvio, reporte na proa de Elefa ou retornando à rota, tá 3859. 3859 irá reportar voltando à rota. Zona 621, após pelo, desça para 2000 pés, quem é no 07, está livre LS, reporta estabilizado. Romeu Zulu, Alfa Juliette, copiou o controle. 1-1-3-4-0, Guarulhos. Funcionário 6311, aguarde para a copa. 6-1-1. Diga. Passa pela baixo de 4000, está descendo para 2000. Está livre das inscrições. Tá, pô. É... providenciando aí o auxílio médico. Sim, Matheus. Autorizado Guarulhos, 360 nível, via Pesulu 16, até Belo Horizonte, após Trive e após Poços de Caldas. A decolagem é a decolagem da 10, com a primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bride. O controle 119.35 e acione 5075 no transponder. Chinelo 31, autorizado Guarulhos, deu 360, via Papel Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Foto. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, direto Bride. Controle 5035, transponder 5075, 361. Correto, chame para o push e acionamento 631, né? 631. Direito 9 e meio, Solos 4 2. Número direito, chame Solos 1 Salvador 3. 8 9 6. Salvador, boa tarde. Bom dia, tá 3. 8 9 6, lembrando. 3896, livro táxi Alfa e Juliette, gate 05. Alfa Juliette, para 05, 3296. Gente. Firme para controle. Interceptou o localizador, 9621. 9621, chame a torre número 895. 1895. 3859, chame Recife no 267 e alterno no 260. 267, no 260, 3859. Bom dia, boa tarde. Bom dia, igualmente. Vento 1-7-0 com 6-2, informe visual com a cabeceira, voo no 6-2-1. Batalha visual, voo no 6-2-1. Salvador, Luciano 63, voo no 0-2-1, no número 2. Autorizado, 6-3-1-1, chame para o táxi. Para o táxi, 6-3-1-1. Irei informar novamente, ok? Voo no 630, sola. Já foi informado pela segunda vez, inclusive a administração aeroportuária já informou a sua companhia também e a mesma está solicitando novamente, ok? Já foi, eles também já solicitaram e a gente aqui não tem precisão de, do posicionamento do médico, mas já foi informado duas vezes. Nível 070, QNH 1007. Livre, voo na 648. Livre pouso, 160 com 629, sul no 621. Aeroporto, pouso, agora no 621. Solo Solos 48, libera a direita, chame Solo 1 219. 219, boa. 1621, livre táxi via Alfa e reforço chance da Juliette. Identificação. Voo no 648, desça para 3.000 pés sem restrições. Poxa, na 63, no 1 para o SAG, ficou 1.43 a bordo, alternando Galeão com 5 horas e 10. Poxa, na 63, 1.1, livre o táxi à direita e no ponto de espera da 1.0. Chamei a torre, 1895. Vou estar na 631, outra de tarde, quando espera da 10, 1895. Vamos chegar mais. Obrigado, bom, boa volta. Igualmente, boa viagem. Chame quando pronto para descida, vou ITAP. Está presente na chegada Mário, altímetro 207. 631, próximo posto de espera pronto. 31, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, que é 10, vento 150 graus com 629, 63, 11. Alinha decola com 10, chama 250, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 070, altímetro no 07, reduza para 250 noite. Prossiga chega táxi pela Juliette e nas proximidades do gate 8, fique atento à viatura, follow-me. Autorizado pro 10, na proximidade do 8, atento ao follow-me, agora beleza. Salvador 9083, feedback na mesa, 6. Autorizado, o 9083, portal 612, chame para o táxi. Cuidado, passei para o táxi, 9083. Tá bom com o Paulo aqui, ok? Ok, mantenha a posição, o 9621, a gente vai informar aqui ao fiscal do Pationa. Então, afirmo. Romeu Zulu Alfa Juliette, com o teu controle. Controle Salvador 1, bom dia, Xanamé 3, 1-1, passando mísseis. Xanamé 3 no 1, bom dia, autorizado de chegada, correção. Contato radar, suba para o nível 360, voe líder. Voe líder, subindo para 360, Xanamé 3, 1. No 4, pista para 4.000 pés, QNH 1007, livre da restrição de altitude na posição ITAP. Descendo para 4.000 pés, livre da restrição de altitude em ITAP. Com 1.017 navios, 54 no 4. 1.048, desce para 2.000 pés, QNH 1007, está livre leste e reporta estabilizado. Copiou o controle? Negativo, 648. No 648, desceu para 2000, QNH 1007, está livre LS, reporta estabilizado. 2017, reportará estabilizado LS, com o Mega 2. Xanem 250, desceu para o nível 050. Xanem 250, copiou o controle? Desça para nível 050, altímetro no 07. Trip 54 no 4, desce para 3.000 pés. 3.000, 54 no 4. localizado via Pátio, Índia, Alfa, ponto de disparo, chame torre 8895, ajuste 1017. Aproveitar na 63, 15, vai na Pro 2, 5, por aproximadamente 30 minutos. Confirme 63 no 1? Vai, está voando na Pro 2, 1, 5, por 30 minutos. Gente, reporte na Pro de Lida, 63 no 1. Vai dar lá, 63. American 238, go ahead. American 238, ready to break the box clearance to Miami. Are you ready to copy? Ready to copy, American 238. Clear to Miami, flight level 370. The route is Upper Zulu 20 after confirmed plan route. The first route is Upper Zulu 20. Momo departure, flock transition. Momo departure, flock transition. After departure, left turn. Scott code 5106. And Salvador departure control 119.35. American 238, departure to Miami via the Norma departure flock transition. Upper Zulu 20, find a flight level 370, flight plan route. Squawk 5106, departure frequency 119.35. Correctly informed for pushback and startup, American 238. Roger, thank you. Salvador, 9083, a linha decola sem parada. Demais. Autorizado, vento 130, 129.9083. Auxiliar, tem falado, 190, voo 90. Torre, voo no 648, estabilizado, 2 milhas do Índia Serra, bom dia. Bom dia, no 648, continua a aproximação, pistão nos vela, reporte visual com a cabeceira, 140 graus, 129, no 648. Já visual, vou no 648. Se ela é 639, tem condições de voar bridge? Afirmativo, voando bridge, se ela é 639. LM250, desça para 3 mil pés sem restrições. LM3 no 1, chame Recife no 3325, alterno no 251. 1 3325 no 251, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Eu pistão no 0. Baixo travado, pista livre, pouso autorizado, 648. 9083 decolou às 13 horas, chame o controle em 119.35, bom dia. 935, bom dia, obrigado. Ah, é. Bom dia, Gol 9083, contato radar, segotar o nível 360, saída da Elf. 360 da Elf, solicita a lida, se possível. Autorizado. Obrigado. localizado ILS, o trip 5414. Trip 5414, completa aproximação e chame a torre no 895. Torre 1895, trip 5414. Trip 5414, bom dia, passando externo, estabilizado ILS. 5414, curte a aproximação, aguarda a pista. 5414. Número 648, no solo 02, direita, 1-2-1, décimo 9. 19, 648. Zero, desça para 2000 pés, que nós dá 1907, está livre LS e reporta estabilizado. Desce 2000 pés, com 1017, porta de estabilizado, X-ray, está no zero, que não é 6250 pés. Trip 5414, está autorizado pouso de pistão na zero, vento 130 graus, 109. Eu posso utilizar na pista na 054 no 4 da trip. Achei travou. Pode só confirmar o vento do trip 54 no 4? Trip 54 no 4, vento 140 graus, 109. Obrigado. Quer descer à direita, gol 9083. Firme para controle. É o gol 9083, mantendo apoio 220 para evitar formações. Sente por quantas milhas? Por mais 40 milhas. Sente, o 9083 reporte retornando à rota. Formará. Aquilo Bravo está autorizado com mandar turbo, uma centena, via Golf 677, subida coral, curva direita, cabeceira 17, 0263 é o código, 11935 é o controle. No 4, solo 05, libere direito, solo no 21 decimal 9. Autorizado, X-Ray, ordem 6250. 6250, chame a torre no 895. 9542, ordem 6250, obrigado. Então, bridge tem, querido, então vou na frente de bridge, então 9083. Gente. 5-4 no 4, livrou a delta, desculpa. Lima, Quilo Bravo, táxi corrigindo. Trip 54 no 4, táxi autorizado, Alfa Quilo Paz 3. Alfa Quilo Paz 3, 54 no 4. 9083, chame Centro Recife no 3325, alterno no 251. 3325251, bom dia, obrigado. Bom dia. Igual no 648, necessita do balizador no gate 8, ok? Vou informar aqui, Freiro. Obrigado. Go ahead. Could you please confirm the departure is Iran Alpha Romeo Oscar November? Negative, sir. The departure is Mike Oscar Momo and Fox Transition. Fox Lima Oscar Charlie Kilo. Mora, thank you very much. A restrição de altitude na posição ITAP, altímetro no 0,97, do 0,94. 3.000 pés no 0,94. Motivo. Né, 6250, solo 09, libere primeira direção, solo 1, 21, 29. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, Sinema 2. tem um pré-aprovado nível 370. O senhor aguarda a recoordenação ou aceita o nível? Sem problema, só um minutinho. Uma 630 pronto para cópia. Recife aprovado, nível de voo 390, via Peruísque 58. Pouca transição Aracaju é subida com a primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10. Código 5117, controle 11935. Sol American 238, gate 11, ready to push. Coordinate with the ground staff and call me for taxi. I didn't understand, what was the push? Affirmative, coordinate with the ground staff and call me for taxi. Right. Desce para 2.000 pés, altímetro 907, está livre LS, X-Ray da pista 90, reporta estabilizado. Desce para 2.000, reporta estabilizado, mas... Não. A Delta sobrevoo Estela Mar. Só faz um sobrevoo Estela Mar e retorna para Salvador? Ah, tá ok então. Só um minutinho. Pronto para copiar? Autorizado Salvador, Salvador, os pés, faz um sobrevoo Estela Maris, depois retorna Salvador, acionando o código 0126 e vai permanecer na frequência da torre em 118.95. ...4207, bom dia, autorizado chegada bom, desce para 4.000 pés, altímetro no 0.7. Pastel Estado, é o B04, acionamento táxi decolagem 48.895, bom voo Yankee da Rodiali, o ajuste no 0.7. Yankee Delta Charlie, está autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. E aqui da Zotchari, precisa? E aqui da Zotchari, está autorizado o táxi, chame para ingresso na pista 17. A3998, bom dia, autorizado chegada Mari, desce para o nível 060 e QNH no 07. Prossiga. Informação uniforme, copia autorização para São Paulo, comboio 5630, quero ser citado. Gente, um minutinho para cópia. E agora? 895. 1-1-8-9-5. Para sua autorização. Qual? 2-1. Só um minutinho, comandante. Afirmo, pode iniciar. Autorizado, já para o táxi. Já tá totalmente pronto, né? Já tá totalmente pronto no 630. Sim. onda 094, continue a aproximação, vento 1,40 graus, 089. Aguardando a autorização, voo no 094. Confirma o vento. Voo no 62, ano pronto com a tempo. Firma. Autorizado São Paulo com Congonhas, em vez de voo 360, via Upper do Luno 6, para a Hotel do Luno 3, via ponto conforme a rota do pouso. Da eu. Fleda, bridge, é subida, primeira curva direita, pouso decolagem, cabeceira 10. Código 5120, controle 11935. Reporta estabilizado na LSX, rei da pistola 0. Já está em ouvido, 10, só confirmando seu destino, São Paulo, Congonhas. Correto, chama para posicionamento. Não, na 4-0, quase um minutinho para sua cópia, Maceió. Vitor Golfiego, pronto para a cópia Brasília. Autorizado Brasília 080, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, direto à posição Espino. Corrigindo, direto à posição Apina, após conforme a rota do plano de voo. A subida será Árvore, após direto à posição. Só confirmando, é a primeira posição, é Espino ou Apino? Afirmativo, então direto Espino, depois direto Apino e depois conforme a rota do plano de voo. A subida será Árbol, após a primeira posição, que é Espino, com a primeira curva direita, ponta decolagem, cabeceira 17, código 5107, controle 11935. Onda 094, solo 24, libere primeira direita, solo 121, decimal 9. Primeira direita, onda 094. Do FIACO. Rádio 52 a bordo, acionamento, táxi, decolagem, agora 42895, bom voo. À direita via Índia, ponto de espera, Chumito 8895, ajustado no 017. Solo Salvador, gol no 094, livrou. O 094, bom dia, táxi autorizado via Alfa, chamei a Juliette. Alfa da Juliette, gol no 094. Rita do FIEX, autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. O 250 via Peruísque 58, Orago e após prossegue direto. Subida Pulca, transição Aracaju, primeira curva esquerda, após a decolagem cabeceira 10. 5124 é o código, 11935 é o controle. Para posicionamento. América 238, clear taxi via Apron 1, India, Alpha, on holding point, contact tower 118.95. India, Alpha, holding point runway 10, contact tower 118.95. São 3198, desce para o nível 050. Bom, 094 vai manter posição antes da Juliette, portão previsto é o portão 04. Mantém antes da Juliette, igual na 094. Victor Golf Eco, está autorizado o táxi, chame para ingresso na pista 17. Lima Kilo Bravo, prossiga? Lima Kilo Bravo, está livre a acionar, reporte pronto para o táxi. Luna 094, vai ficar atento ao táxi do Boeing da América e após prossegue via Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, Luna 094. Vitor Golf Eco, livre ingresso, reporte quando alinhado e pronto, cabeceira 17. Gol 1630, decolado aos 28, chame controle 19-35. 0935, 1630. Trip 5403, bom dia, autorizado, chegada bom. Se quando no ideal de descida, desça para 4000 pés, QNH 10017. Dona 630, contato radar, você vai para o nível 390 e sai da PUCA. 390 na PUCA, gol no 630. Então 3198, reduza para 2109 e desça para 4000 pés. 2104000, tá 3198. Azul 4207, desça para 3000 pés, sem restrições de altitude em pelo. Tem 3000 pés. Azul 4207, reduza para 2009, vai seguir tráfego agora nessa posição de 11 para 12, correção, 11 horas, 8 milhas, é uma 145, está em Duna com 1309 em redução, reduza para 1709, Azul 4207. 159, Azul 4207. Solo e me chama para o táxi, no 621. 621, coordenando com pessoa de solo, chamada para o táxi. Salvador, bom dia, vou no 648, ciente uniforme, autorização marcial. 1648, pronto, cópia. Aproa 2, 2, 5. 2, 2, 5, 4, 2, 0, 7. Via para o ISC 58, Orago e após direto. Subida Pucaracaju, Pucca Transição Aracaju, primeira curva esquerda, após a decolagem, cabeceira 10. O código 5131, controle 11935. There's take off runway 10, and I believe that's final 170. Esquerda, Pucca Transição Aracaju, Upper Whisky 58, Orago direto. 5131 no transponder. 1935, controle, vou no 642. Correto, é o posicionamento. Chamaremos. 71, autorizado, desculpa, não é estabilizado, Azul 4207. Apenas para informação, 4207, o tráfego anteriormente informado está com 1109, a 8 milhas do seu tráfego agora, em redução. Passou externo, também passa a checar. Ciente, continua a aproximação, aguarde pista livre, Condor 25. Aguarde pista livre, Condor. 3098 tem condições de redução para 1809? Pode, pode reduzir sim, 180 para 3098. Ciente, grata. Lima, Kilo Bravo, Libre Sonar, reporte pronto para o táxi. Lima, Kilo Bravo, está autorizado o táxi, chame para ingresso na pista no 7. Correio, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, aguarde. Vitor Golf Eco, decolado ao 33, chame controle 199.35. 199.35, Vitor Golf Eco. 3198, grato. Azul 4207, informe que o tráfego que precede na aproximação está agora na sua posição de 12 horas 9 milhas, eco 190, 2000 pés com 1.60 nós, de ground speed. Sim, 3198 copiou a informação foi para o seu 3198. Afirmativo, interceptada essa pro, isso? A informação do tráfego? Negativo, não copio não. O tráfego que precede na aproximação está agora nessa posição de 2 horas, 8 milhas e meia, com 1.60 nós de ground speed, é um eco 990. Ah, sim, está próximo a Duna lá, estamos ciente do tráfego, até 3198. Gente. Contra aí, Salvador, ou está passando o Vitor Golf Eco? Vitor Golf Eco, no meu pés, corredor, correção. Está tendo contato radar, se vai para o nível 080 na saída Arco. 280, saída Arbor, Vitor Golf Eco. Dono 561, autorizado, chegada Mari, desça para o nível 050, QNH 10 no meia. No meia, Bravo Hotel Zulu, trive, após conforme a rota do plano. A subida será da Leta, Bridge, primeira curva direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5112, controle 11935. 4000 pés, 5403, altímetro 90 no meio. Livre. American 238, American 238, radar contact, climb to flight level 370, mobile departure. Follow, and requesting flight level 330 as a final, 330. Roger, stand by, 330, confirm. Affirmative. Roger. 35, libere direito, chame o solo no 21.9.